história não muda quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as moedas, óleo e vapor. Eu vejo que a história não muda quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as quirela, óleo e vapor. Periferia, escuta, vou te contar. Os moleque quer gastar, quer andar de passear com as boneca, nego, gosta de festa, de teto solar. Botar um biquíni nela, cair no mar. Viver a vida, deixa onda bater, sem comprometer os aliados, entender? Meu rap é de mil graus, senti o peso, senti as caixas, parar no sinal. Presta atenção que vai surpreender você. Já vi morrer inocentes, tenho saudades, meu irmão. Hoje carrego no pente, aventão, camisão. Quem é vapor se joga e some, noturno, que vem surpreendendo os mutantes da noite, fazendo rima, vampira que arrasta sua vida. E quando você pensa que não, já perdeu tudo. Menino, escute, no crime não se ilude. Quem faz a sua vida é você, então se assume. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as moedas, óleo e vapor. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as quirela, óleo e vapor. Brasil, país legal, gostei disso aqui, quero ficar. Eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Político faminto do distrito, pro puteiro é da pura mercadoria boa. Rio de Janeiro, sexo, comércio vende, dá sucesso. E mando pro progresso, o próprio bem é pra você. Seu filho que vende, você quem mente pra você. A escola era ruim ou foi falta de interesse? Eu sei que é embaçado, o corredor lotado, os moleque, o baseado, baile funk, o professor ali. Mano, que ouve esse aí? Quem é esse aí? É mais querendo vencer dessa vidinha micha. Já vi vários se fuder só pra letar favela. Condenado é você de proceder, quem revela é mais um. Esse é meu jeito, apelidado beirada, nego, só desviando. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as moedas, óleo e vapor. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as quirela, óleo e vapor. Eu quero e você também quer. Fala isso, não é? Quem tá na rua não se rende antes do fim. Pelo menos pra mim, esse é o mantra pra guiar meus passos nesse lugar. Espaço pra conquistar tem. Cada qual faz o seu, fez igual, não rendeu. Na moral, melhor nem me dar quem perdeu. Meu Deus é fiel, mas sei que na rua não é mel. Abaixo do céu e acima da terra, sou eu por mim, sempre assim. Confundido com neguinho de vila, que vacila, se vicia, sai confundindo as patentes. De repente, pode comprar. Explicar pra você se não souber perder. Porque toda rua tem um dono e cada trono tem uma história de maldição. O rei da função escreve sua história em vermelho, mas olha no espelho, sabe que alguma coisa avisa que o castelo desmorona na contagem regressiva. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as moedas, óleo e vapor. Eu vejo que a história não muda, quem movimenta a viela e quem vai morrer por ela, só o tempo dirá. Periferia, subúrbio, arruma um jeito de ganhar as quirela, óleo e vapor.